Oi, gente, Drixis Simon, feminino na telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com Camila Boto, Olá. Denise Gomes, Oi. Carole Lago. Oi, gente. Todo mundo aqui. A gente vai começar hoje com o quadro Aprofundando. A gente já tinha avisado nas redes sobre esses programas que estão pipocando de culinária, gastronomia, né? Tudo envolvido. E a gente já começa pela final do The Taste Brasil, Você né? acertou quem ia ganhar, né? Né? Te falei que essa menina ia ganhar? Eu te disse. É, só volta ano que vem, tá, gente? Mas, assim, foi incrível. Eu achei incrível. Estou apaixonada por André Mifano. É, Claude Troaglot é tudo de bom. E Felipe Bronze, o competitivo de sempre, né? Mas eu achei bem justo a Vanessa ter ganho. E vocês? Eu tava falando que você voltou a gostar, você aprendeu a gostar de Felipe Bronze, não foi? Que você não gostava muito no início. Não, então, eu não gosto de Felipe Bronze, Ah. eu explico por quê, continuo não gostando. É porque ele é muito competitivo, muito, e ele denota isso com muita, mas ele é um chefe premiadíssimo, pelo amor de Mas Deus, né, Drix, ele tá gente? numa competição, ele tem que competir, gente. Ah, mas ele é muito, ele é Ah, demais, porreta. ele me irrita um pouco, mas enfim, nada contra o Felipe Bronze lá. Ah, pra mim, E Claude é o mais ai, legal. eu amo Claude. Amo Claude. Ele Ele chora com chora, tudo, ele. Ah, gente. ele é que nem eu, É amo que nem ele. você, lembrei de você mesmo. É, que eu amo, amo, amo. Oh, E meu fora Deus. E que você, competência Carol? todos têm ali, né? É, todos bons. Todos E o têm, formato todos do programa têm. é muito legal, né? Diga-se de passagem, porque, olha, gente, eu cozinho e você montar um prato E para uma colocar numa colher, né? colher, nossa, você Mas tem esse que formato ser. não é daqui, não, né? É Não, tipo, não, não. A é The Taste importado. já existe, é importado. É. Então, gente, olha, a The Taste Brasil acabou. Parece que todo mundo viu na casa de Felipe Bronze, tá? Afinal, tanto que Claude estava super ativo no Twitter nesse dia. E 2016 já tá fechada com GNT, tá? É, outro programa, outro, perdão, outro programa que acabou agora, mas já abriram as inscrições, é o Que Seja Doce, no GNT também, todo dia, de segunda a sexta. Os jurados são engraçadíssimos, né? E bem bacanas nas broncas. E além Discordo. do que, eu posso acabar de falar, obrigada. Pode, meu Além do amor. Você que, pode o que você quiser. grandes confeiteiros, você não presta, Denise. Grandes confeiteiros, o programa para mim, gente, é bem interessante. Eu acabei me apaixonando, tá? É, até porque eu amo doce, né? Então você acaba assistindo meio que para pegar aquelas dicas, tá? E Felipe Bronze não é de muita intervenção. Então quem decide mesmo são os três jurados. Tá? E para quem estiver interessado, o GNT já abriu inscrição para a próxima temporada. Vai lá no site e dá uma olhada. E aí, Eu acho esse gente? programa super sem graça. Ai, acho que seja doce muito chato. É, Os eu não. jurados, a chefe, ela até tá engraçadinha e tal, mas não me disse, não me diz nada aquele programa. Não gosto. Achei muito chato. Também não sou muito fã, não. Sei lá, acho também muito específico. Não sei. É chatinho, não é emocionante, não tem nada de O diferente, é um formato não é formato atraente, igual. né? É, um formato igual a todos os outros. Não me diz muita coisa, não. Sinceramente. Imagine se todo mundo gostasse do preto, né, gente? A gente tava ferrado. Pois é. Oh, eu adorei, sério. Virou. Vocês sentiram, né? Que virou minha Seu mania, e eu xodó, é. falando, meu xodó, e eu falando com o Lucas Corazza, sempre pelo Twitter e tal, enfim, virou meu xodó. Já abriu, tá, gente? Quem tiver afim, só chegar lá. É, outro que tá fora da grade para nova temporada é o 30 Minutos com Jamie Olivier. Acho bem bacana também, né? Independente de alguns temperos que eles colocam lá, mas que, quem sabe, cozinhar dá para trocar, não precisa ser exatamente aquilo, tá? Outras É com o temporadas ele Olivier tá Anquier, esse? viajando. Não, esse é o Jamie Olivier. Ah, é outra pessoa. É outra pessoa. Ou outras pessoas chamam de Jamie Oliver também, tá? Ah, sim. Mas é certo, mas o nome dele é Olivier, né? Ui, que chique. Mas Jamie Oliver também. Ele veio para o Brasil, deu uma entrevista até para a Bárbara Gância no Saia Justa e tal, e detonou os nossos doces. Sim. Falou do quindim ao brigadeiro, ele falou super mal, porque ele tem um restaurante em São Paulo e vai abrir um aqui no Rio, né? Então, enfim, voltando às temporadas, ele tá fora agora da grade da GNT, mas enquanto ele não tá na cozinha rápida de 30 minutos, ele também tá viajando, né? E ele, engraçado da viagem dele, é que ele sempre engaja crianças. Sempre, sempre, sempre. Seja em escola, seja afastando crianças de fast food, enfim, é bacana, é bacana. Eu gosto também, eu gosto dele, acho que ele tem carisma, ele é um cara bem carismático, assim, ele consegue cativar as pessoas, não é quando ele vai, ele junta todo mundo e consegue fazer essa mudança, mas também eu acho que é um programa que não me... É porque talvez eu não seja tão apaixonada por culinária assim quanto o Drix, É né? porque tem tantos programas de culinária, né, gente? Que É, talvez para quem não exatamente. é tão apaixonado, o que atrai a gente é um formato diferente, né? E o que encaixe na Exatamente. nossa realidade mais, entendeu, Mila? É. Porque eu, particularmente, não gosto muito de coisas muito radicais, assim. E ele é um pouco radical Né? nesse sentido. Então, também Ele não é era muito ruim, não. louco, né, também, né? Eu acho É, ele muito exato. louco na cozinha e tal, mas gosto, acompanho, tá, gente? Outro que saiu do ar e deu o que falar. Mas já está com temporada renovada para 2016, mas não abriu ainda a inscrição. É o Food Truck, a Batalha, né? Que parece que Denise gosta. Amo. A primeira temporada, gente, super válida. Eu achei incrível. E o que eu mais gostei foi o seguinte: é que se vocês notarem, não é bem um programa de culinária, mas de empreendedorismo na culinária, né? A gestão da coisa, né? Então, eu achei o máximo. Os dois chefes são incríveis. Eu tô apaixonada por food truck que venha logo. Gente, o que mais eu amava nesse programa era a interação dos chefes. Eles dois juntos, eu acho que foi uma dupla que deu muito certo, gente. Eles são Deu. opostos e ao mesmo tempo se encaixam. Ai, eu amei, amei. Era um programa que eu Deu. gostava. Eu acho que mais pelo fato de não ter essa coisa, são duas colheres de sopa de Sim. açúcar. Ainda. Agora tá aberta as inscrições para os participantes, né, Drix? Os chefes vão ser os mesmos? Os chefes vão ser os mesmos. Yeah! Por enquanto, nenhuma mudança. Em nenhum dos Nada. programas fechados, que são de realização da GNT, nenhuma mudança de chefes, de confeiteiros, enfim, nada Ai, muda, tá? perfeito. Qual é para Então, quando, Drix? Para estrear o 2016. Ah, isso 2016. vai demorar. Tudo Vai demorar ainda. 2016, tudo. A gente vai falar agora dos que estão lá, né, gente? Que é aquela coisa que Denise acabou de falar que não gosta. Uma colher de, duas colheres de, né? Que eu mais amo enquanto amante de gastronomia, que é a cozinha prática com Rita Lobo. É realmente prática, sabe? É É sensacional. tanto. É sensacional, tanto que ela não sai dezenas de temporadas. Se você quiser ir no Now e procurar, para quem tem net, tá lá. Ela, quando sai de férias, eles reprisam. Geralmente eles não fazem isso com outros programas, ficais, né? E bem perto de quem não tem tanta grana assim, eu acho. Ah, não, eu ia falar isso. Eu ia falar que, apesar de eu não gostar desse formato muito duas colheres de sopa de açúcar, esse eu gosto mais porque esse é mais perto da minha realidade, entendeu? Porque é prático de fato e os ingredientes são fáceis de encontrar por aí. Eu não preciso ir numa loja lá no Cabrobó para achar o ingrediente, entendeu? Esse tipo Sim. de programa eu gosto mais. E eu tava falando isso porque, na verdade, como vocês falaram de maneira sucinta tudo que eu já pensava, mas era basicamente isso. Cozinha prática é literalmente uma cozinha prática. É a cara de quem, por exemplo, mora sozinho, chega de, assim, depois de um dia longo de trabalho e quer fazer algo realmente gostoso e algo prático. E ela fa consegue fazer pratos, assim, não tão elaborados, mas que, pela praticidade, pela rapidez. Eu acho que merecem destaque as receitas dela. Vamos lá agora, GNT também, né? Ela cozinha. Gente, o programa, adoro Bela, tá? Eu acho a proposta de limpar o organismo de tantas coisas e blá, eu acho detox legal. Mas assim, eu não tenho dinheiro para comprar a cozinha dela, né? Então, a troca de fritura por forno de carne de soja. E super vale a pena para ficar lá guardado num caderninho. Quando eu tiver dinheiro, eu vou lá e compro, porque é surreal o programa de Bela, apesar de eu gostar muito, tá, gente? Com certeza. Drix, eu compartilho da sua opinião. Eu amo o programa e acho interessante até algumas receitas que ela traz. Tem algumas coisas simples, como leite de amêndoas, enfim. Mas, em geral, Bela, lembre-se que nem todos são filhos de Gilberto Gil. Nem todos estudaram em Nova York. Nem todos têm condição de comprar Exatamente. ingredientes que a gente não sabe nem o que é. E às vezes ela não explica. Ela fala, ah, substitua tal coisa por amaranto. Agar-agar, minha filha, eu nem sei o que é isso. Explique, pelo amor de Deus. Depois eu vou pesquisar, porque eu amo gastronomia também. Mas eu fico me sentindo assim, um ET. Não, eu vou te explicar, Carole. O agar-agar é a gelatina que Gelatina, você compra. eu já sei. Eu fui pesquisar. Eu fui É a pesquisar. gelatina. É. Mas não Eu tem, acho, porque não tem tantas gente. coisas, entendeu? O agar-agar realmente é mais limpo. Mas é É. mais caro. Agora, Desculpa, para leigos, Drix. assim, eu acho que talvez dificulte justamente o fazer uma receita dela por algumas questões. E, por exemplo, aqui em Salvador é muito difícil você encontrar alguns ingredientes. É, Então, certeza. quando eu vejo uma receita, que eu vejo algum nome difícil, algum ingrediente que eu sei que vai me dar trabalho, eu já não faço. Então, no caso dela, é assim, 80%. É, eu concordo com vocês, mas eu acho que assim também, a proposta do programa é para um público, eu acho, mais específico também, porque esse povo que faz muita dieta e que é detox demais, usa muito dessas coisas, né? E tem muitos desses Sim. ingredientes em casa e já sabe onde comprar e tal. E eu acho que para nós, pelo menos no meu caso, leiga de cozinha e realmente não adepta a esse mundo fitness, é, eu acho que cabe, dá para pegar uma coisa ou outra, assim. Sabe? É o que, a única coisa, é como a Carol falou, dá para pegar um leite de não sei o quê, um leite de arroz, uma coisa que você pode substituir para tornar a sua alimentação um pouco mais saudável. Mas a receita em si, eu acho que é para um público mais específico mesmo, porque não, realmente não tem como ela achar que é para. Até porque os alimentos de dieta são mais caros, né? Normalmente Não, já sempre são foram. bem mais É. caros, então é mais, eu acho que é mais específico realmente. E não são receitas do dia a dia. É, É, não, não são não. para você É. fazer todo dia, realmente. Não. Exatamente. É, eu Pois não faria uma gelatina de melancia todo dia. é, Sabe? mas quem faz dieta precisa ter opções, entendeu? Também precisa ter várias opções realmente para você poder variar o cardápio, porque a comida já é seca. Já a comida é sem graça, já não Não, tem quase tempero, eu né? concordo com você que a GNT apostou em vários programas culinários e ela colocou nichos em cada um. Eu É, super para concordo. diferentes públicos, é. Exatamente. Então, Até né? para justificar tanto programa culinário, né? É, senão É seria tudo muito igual. programa culinário, é muito programa, né? Como eu falo, cara, né? Melhor de tudo é que a cada temporada tem uma novidade bacana. Vocês repararam isso, né? É muito Nessa legal. temporada é sobre a pessoa que é chata para comer, né? Ok, teve uma outra temporada que ele precisava do ok da família para comida, né? Para receita da família de anos, né? E tal, enfim. Então cada coisa vem sempre trazendo uma novidade e ele prepara agora uma temporada com os chefinhos, né? Que são as crianças. Eu acho um barato. Muito Isso é um legal. barato. Ele é fofo, Ele né? é Vai juntar com ótimo. as crianças, pronto. Não, ele É. é tudo. Ele é super carismático, sim, vai encaixar perfeitamente. Eu vou escrever. Eu queria que continuasse. O que maravilha, chato para comer. Que eu ia escrever minha irmã, gente. Minha irmã é insuportável para comer. Acho que seria bacana. Ela vai me matar, velho. Eu não sei se ela não. Parece que a grade não tá, não, a audiência não tá muito boa para essa ideia. Eu acho que as pessoas se adequaram à ideia dele cozinhar para a família, né, para ver se vale. Então, acho que essa ideia aí vai cair, apesar de eu achar bacana, são inovações. E É. também o cardápio dele, quando ele faz a temporada normal do Que Maravilha, o cardápio dele não é também tão difícil nem tão barato. Pula para o que todo mundo pode fazer, Carole pode fazer, por favor. Denise, tempero de família com o lindo do Hilbert, né? Eu Que amo essa é. receita. Tudo de bom. Quem não Gente. ama? Gente, a Mas gente não alguém faz presta o Hilbert. atenção na receita daquele programa que Eu ela faço. entrevistou? É. Tô brincando. Vocês parem de falar do Hilbert. Mas, assim, gente, é um programa incrível. Né? Porque você faz tudo aquilo ali, não tem jeito. Da mousse de maracujá, do jeito que ele faz, até. Gente, não dá. Apesar de que teve um que ele matou um porco, eu fiquei com dó do porco, acabei não vendo, sabe? Eu não gosto Ah, ele dele matou o matando porco ao os vivo? animais Pessoa, ao assim? vivo. Ah, não, aí também não dá. Tipo, é. Tipo, não, não ao vivo assim, o porco morrendo na mão dele. É, Ó, esse não. porquinho tá vivo, agora esse porquinho tá morto, Ai, não. entendeu? Então não gosto. Aí, mas assim, fora isso, o cara não tem dieta alguma, o cara tá nem aí pra nada, mas ok. São comidas que a gente pode comer todo dia, gente. Na minha opinião. E É ele é muito verdade. carismático também. Eu acho que assim, programa de receita para dar certo, não só tem que ter um nicho, mas eu acho que precisa de um apresentador carismático que enfim, que ofereça alguma coisa diferente daquela história de ah, vou passar uma receita, mostrar um prato, provar depois e pronto. E ele é essa pessoa. Ele não só é Sim, com lindo, como certeza. ele é incrivelmente simpático. Lindo, simpático, ainda sabe cozinhar, gente. Fernanda Lima tá E bem, né? ele entra Tá no bem. contexto. Eu lembro uma vez que ele pescou um peixe e fez na praia mesmo. Eu E lembro. depois chamou os Foi. pescadores para comer. Vocês lembram? Sim. Sim. Lembro Lembra. disso, eu lembro. Eu Ele vejo tudo. é. É, pois é, ele interage, ele entra no contexto ali. Ele é um cara super simples. E eu acho que isso fica bem marcado, assim, na forma como ele Traz. chama. E o programa é, e ele conseguiu trazer a coisa da família realmente para o programa, né? É Exatamente. realmente uma cozinha de família. A gente sente que ele traz prato que a avó dele fazia e tal, e a gente sente aquilo Exato. ali como se a gente estivesse com a nossa família cozinhando. É muito gostoso de assistir. É Eu também verdade. gosto, gente. E aí a gente parte direto para uma coisa que me irrita profundamente, que eu não sei o que que tá fazendo ali na grade, mas se tá na grade não sou eu a falar errado, né? Porque já estamos na segunda temporada. Receitas da Carolina. Gente, eu acho que eu já falei aqui no Cotidianas em alguma vez, porque além de séries, eu falo também de gastrô por lá. Eu já devo ter falado. Essa mulher, ela entra, não tenho nada contra a Carolina Ferraz, mas me incomoda muito uma pessoa de cabelão solto na cozinha cozinhando. Isso me irrita profundamente, talvez por eu ser cozinheira, por eu gostar Sim. disso, e meu cabelo ser curto, e eu prendo tudo, boto pano, boto, enfim, praticamente um capacete, e ela entra no primeiro bloco sempre com aqueles cabelos de voaçante. Isso me irrita profundamente. Mas também é um público assim, gente, é um público que dá para você fazer. Teve um episódio de sopas que ela fez que tem tudo em casa. Se você procurar, no máximo você vai no Hortifruti pega. E tem um programa de vongole, que também não é baratinho. Então, ela eu acho que é um programa que está no meio do negócio. Essa É. coisa O que é que você... do cabelo solto é complicado mesmo. Pra não perder o Menina, glamour. e eu nunca assisti esse programa. E no dia que eu assisti, porque eu falei, Drix fala tanto, eu vou assistir, né, para saber. Ela tava de cabelo preso, mas Mas ela falei, ah. sempre no primeiro bloco ela tá com cabelo solto. Pode ser que você tenha pego um programa que ela aprendeu por acaso, mas É, sempre o menino, o primeiro único que bloco eu tá assisti na solto. vida. Que tal? É, Ai, mas agora eu fiquei confusa, porque eu assisti uma vez só também o Receitas da Carolina e eu tô tentando lembrar se ela tava com o cabelo preso ou solto. Ah, minha Ah, filha, dessa sempre, vez. é sempre solto no primeiro. Eu não sei por quê, que é só no primeiro bloco. Aí no segundo, né, a gente volta já, blá blá. Pronto, ela já tá com o cabelo preso. Não entendo se ela Ah, continua entendi. mexendo. E ela bota a Ela mão na massa no continua. primeiro? Bota! Por isso que eu não entendo. Entendeu? Ela põe a mão na massa. Então, isso me irrita profundamente. Eu falava isso muito no Que Seja Doce, no Twitter, e o Lucas Corazza, o confeiteiro, né, o jurado, ele falava, ele curtia, retuitava, tipo, gente, cabelo grande tem que prender na cozinha, não dá para você dar bobeira com isso. Um Pois é, fio tem sempre estraga essa toda a coisa. tua apresentação, né? Não, eu imagino, eu estou no restaurante comendo, vi um fio de cabelo, já não quero nem tocar mais na comida. Não, é Imagina, você está nojento no mesmo. programa provando, gente, vamos provar o prato que eu fiz, sai um fio de cabelo, seria engraçado. Eu ofereço. É uma coisa, não dá, né? Dá. Então a gente passa para outro canal, porque existe vida em outro canal, Home and Existe vida Health, culinária em outro canal. em outro canal, o Home and Health com papo de culinária com Dri e Alê. Dri e Alê, Adriane Ai, que Galisteu e o legal. marido, né? É bacana, sem muito compromisso com grandes pratos, sabe aquela cozinha que é para amigos, que você É, chama aquela para cozinha dentro? americana que você tem em casa, né? Fazendo comida pro. Exatamente. Só que são amigos ilustres, né? É, Então, normal. ok. Mas nada muito relevante, gente. É bacana para você ver uma receitinha ou outra. É sempre um prato só, né? Nunca é um É. prato muito refinado. Mas é bacana. Eu acho que Adriane Galisteu é uma grande apresentadora, apesar de ser o Alê que cozinha, mas ela leva muito bem o programa no conjunto com ele. Gente, eu jamais imaginei a Adriane Galisteu num programa desse. Também não. Tô amando. Ela realmente é uma grande apresentadora. Acho que é a prova, né, de que ela pode caminhar aí por vários Caminho, horizontes. vários Porque horizontes, eu também acho. ela é muito boa. Eu tô gostando muito dela nisso aí. Tudo bem que ela não está realmente, como o Drix falou, ela não está ensinando a receita de fato. Mas ela conduz perfeitamente. Tá muito gostoso. É um programa gostosinho de ver. Não é nada relevante, É, não, não é mas. nada relevante, é como eu falei, né? É. Mas vocês que não viram ainda, meninas, por favor, tá? Deem uma olhada. Assistirei. É Home and Health. Continuando no Home and Health, Cake Boss, que eu sou Amo. apaixonada por Bud Valastro, que é um Ai, confeiteiro incrível, assim, o cara é incrível, né? Ele é o que há. E ele sempre coloca pra gente, apesar dele ter o Carlos Baker, que é do pai dele, né, há não sei quantos anos na família, ele tem uma confeitaria lá nos fundos e ele mostra os episódios que ele faz os bolos, né, só bolo, para grandes convenções e grandes empresas. O último que eu vi, não sei se vocês viram esse, foi que ele fez um transformer para o novo Camaro da Chevrolet. nossa, Gente, todo em sensacional. bolo, sabe? Então, assim, tinha um transformer que saía da base de um Camaro. É uma coisa alucinante, um bolo de 3 metros de altura. Então, assim, o cara é demais. Para quem gosta de confeitaria, amante mesmo de confeitaria, em cima de bolo, somente em cima de bolo, Cake Boss, minha dica, gente. É mais específico também, né, Drix? É Não é? completamente específico. É. Ele não faz mais nada além disso. É só bolo, Agora, o tá? programa também leva assim, tem um quê de reality show, né? Porque mostra muito também os bastidores da família, que é quem comanda toda a confeitaria. Exatamente. E eles são Exatamente. muito engraçados, assim, eles são descendentes de italianos e eles têm aquele jeito, né? De Sim. gesticular muito, discutir, falar alto e comer bastante. Eu, pelo menos, minha família é assim também, eu me identifiquei logo, assisto o Cake Boss desde 2010. Sou apaixonada por Bori Valastro. Já vi ele fazer, inclusive, um bolo de foguete para a NASA também. Bolos incríveis. Já vi também. Muito Você já legal, viu né, ele gente? fazer? Não sei se você assistiu um que um rapaz ia pedir a mão da namorada em casamento e ele fez como se fosse uma bola de vidro com neve, aquela, sabe? Não, Aqueles esse eu não enfeites. vi. Ele fez um Sim, bolo sim. daquele com motor dentro e tudo. Não, é incrível, é surreal as coisas que ele faz. E ele é muito cativante. Falou bem dos nossos doces, diferentemente do Jamie É, Oliver, de quando ele veio Jamie, ao Brasil, é. o brigadeiro, ele experimentou tudo. E ele faz também a Kitchen Boss. Ele recebe na É o casa dele. Kitchen Boss. Isso, Exatamente. e ele faz sempre uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Pratos também rápidos, simples, mas que parecem deliciosos. Sim, ele é ótimo. Eu sou fã. Tá, e acabou. Sou fã desse cara, gente. Pronto. Também. Tá? Olha, outro que parece que deu uma saidinha do ar, mas vai voltar, é o Fome de Quê, que é com uma nutricionista e chefe, Neca Barreto, que ela é muito legal, estilo Bela Gil, só que para pobres como nós, ok? Então, ela pega coisas assim, tipo mandioca, ela pega abóbora, ela pega coisas e vai explicando para você o que que aquilo faz no teu organismo. É bem bacana. Tanto que o cenário dela é como se fosse uma mercearia antiga, onde você encontra amêndoas ali, batatinha não sei o que de lá, enfim. Gente, bacana. Deve voltar à grade do Home and Health. Logo, logo. Diário do Olivier, a gente volta à GNT. O cara nunca vai sair dali, fato, tá? E o que eu acho legal é que a viagem sempre, ele sempre dá um jeito, assim, olha, você tá viajando, mas você pode dar um jeito. Ele um dia cozinhou legumes num como é que fala, gente? Geyser, que fala? Geyser. Aqueles pedacinhos de gelo que sai, Sei, sei o sabe? que Eu não sei o nome é. exato, gente, É, eu também não. perdão. Mas enfim, ele cozinhou ovo e legume ali dentro, num saquinho. Então, assim, o que eu acho bacana na temporada do Olivier é que, além de ser um grande padeiro, né? A gente tem a padaria aqui no Rio, é incrível a padaria dele. Mas ele consegue falar, olha, gente, a gente consegue sobreviver com pouco, sabe? É só você. Ele cozinha ao ar livre, cozinha entre pedras, enfim. Eu acho incrível. Eu acho ele um chefe incrível. Eu gosto muito Ponto, né? dele também. Também. Acho ele diferente assim dos outros. Tem a marca dele mesmo. Tem, ele E ele. tem. Fora aquele sotaque maravilhoso. É, ele é É tudo de isso que eu ia bom falar. também nesse sentido. Ele tem credibilidade na voz. Sabe, assim, no jeito, ele já. Ele é um chefe que eu, pelo menos, quando ouço, eu falo, esse cara sabe o que tá fazendo. Esse cara é top mesmo, assim. Eu não Não, sei ele é porque eu sinto isso. top. Ele me passa muita confiança. Só de falar, pode nem conhecer ele direito. O programa é muito gostoso de assistir também. As viagens dele, acompanhar ele é legal. Ah, eu adoro também Diário de Olivier. Eu gosto. É, ele se Adoro. preocupa com a gastronomia como um aspecto cultural do lugar que ele vai, né? Eu acho isso interessante. E Exatamente. ele faz as coisas de uma maneira assim, vou botar isso aqui, ele faz como se fosse tão simples, de um jeito despachado assim, e tão competente ao mesmo tempo. Eu sou fã Sim. dele também. Né? Adoro. Gente, vocês têm que vir no Rio para ver as padarias dele, que são tudo de bom, tá? Só falo isso para vocês. E eu São que sou a louca do incríveis. pão, a louca do glúten, vou sair do Rio obesa. Ah, é? Você vem. Então é, vou te levar, vou te levar, vou te Não, levar. obrigada, Vocês Beatriz. gravam o vídeo Eu do tô querendo ir. podcast A gente lá. grava um vídeo lá, Vem exatamente, cá, não Denise. tem um restaurante de Bela Gil, não, gente, porque a pessoa tem que emagrecer. Você quer me levar em Não. padaria de Olivier? É Não. sacanagem. Eu vou te levar em padaria de Olivier. Gente, olha, a gente pula pro Canal Brasil, que tem o Larica Total. Vocês já viram? Já, É já, bem engraçado. pouquinho. É engraçado, Bem é engraçado, engraçada. viu? Né? É tipo, você chegou da balada com fome, É a vamos dar um Larica jeito mesmo. nessa fome. Larica, né? Ponto. É como ele mesmo diz, culinária de guerrilha. É, Ponto. Né? Não exatamente. tem muito o que falar. A gente pula pro Fox da Palmirinha, gente. Como não falar de Palmirinha, aquela coisa fofa que eu queria trazer para casa, sabe? Eu achei que ela na TV fechada ficou muito melhor para acompanhar. Ela tem muito mais liberdade, muito mais independência no programa, tá? E as receitas, obviamente, são da minha avó, mas não perdem alguma novidade. Então, dá para fazer também, né, gente? Sim, adoro ela. E eu tenho essa coisa, eu gosto de receita tradicional. Eu acho que o que me cativa nos programas é isso, assim. Eu gosto de bolo de verdade, sem muita pasta americana. Eu gosto de pão de verdade, sabe? Essas receitas mesmo que minha mãe tem no livro de receitas dela. É esse tipo de receita que eu gosto. E Palmirinha é muito isso, né? Não Ela é só fofa ela em demais. si, mas as receitas dela também. A gente pula direto e por último, porque tá começando agora, amanhã, hoje, quer dizer, perdão, hoje tem capítulo, tá? Não sei, 10h30 da noite, Camila, não sei, acho que Isso, é, né? 10h30. 10h30. Hoje tem MasterChef. Gente, eu sou apaixonada apaixonada. Sabe que é apaixonada? Essa nova temporada começou bombando aí na audiência, né? Começou Boa bombando. repercussão. Não, mas não tinha como não Começou. bombar, né? Gente, o Agora. primeiro episódio foi muito legal. Foi muito Muito bom. Eu legal. gosto dos três. Eu não tenho Eu que falar também. dos três. Prefiro ela. Eu acho que o lado sarcástico dela, bem afinado, bem, você sabe, você tem que entender o lado sarcástico dela. A gente não, eu falo quem tá lá, né? Tem que entender o que ela tá falando. Eu acho ela incrível. E é óbvio que eu não vou deixar de falar daquele nonsense que levou um coelho para dentro da cozinha e fez um coelho assado. Ah, gente, so Gente, sorry. ficou assim, foi muito engraçado. Nonsense. Nonsense mesmo. Gente, e o menino de 18, 16, sei lá quantos anos ele tinha, cozinhando, que coisa mais fofa, vocês viram? Um Não é menina, adolescente. não? Ah, é uma menina, desculpa. É uma É uma menina, é, menina muito ficou. fofa, Que foi gente. chamar a mãe, né, e tudo. Foi muito linda e É, ah, cozinhou assim. vai rodar, né? Ai, tadinha, mas poxa, né? Dá uma oportunidade pra bichinha. É, e o que eu achei legal, muito legal, eu não tô lembrando do nome do chefe agora, tá? Eu acho que é o Fogaça, se não me falha. O tatuado, o Fogaça, isso, o Henrique Fogaça. É, o Henrique, ele foi contra a entrada daquela menina que não tinha a mão. E eu achei Sim. legal aquilo, achei muito legal, porque não tem que comover, ela não tá ali para comover, né? Ela tá Não. ali numa coisa. E eu achei super interessante ele falar: não, você não vai entrar enquanto os outros. Obviamente, ela entrou por causa dos outros dois, mas. Porque gostaram, mas eu achei muito bacana a posição dele. Nada contra a menina, gente, pelo amor de Deus, não me crucifiquem, mas é porque não é porque você tem um A problema, ideia não é né? comover, né? Né, aquilo ali é gastronomia pura. É. Vamos chegar a um ponto, né? Mas enfim, tô adorando hoje, gente. 10h30 da noite, todo Episódio mundo na lá. Band. Agora, uma pergunta que não quer calar, que eu coloquei no meu Twitter: o que fizeram com a Ana Paula Padrão? Por quê? Tipo, a make dela tá muito pesada, ou chuparam a menina com algum tubinho, tiraram toda a gordura dela. Mas ela tá É, assim eu não desde o sei. primeiro. Não, Você não achou? compara. Eu achei ela estranha no primeiro já. Compara. Não, ela já estava estranha, agora ela ficou muito mais estranha. Eu Ah, achei vou assim uma reparar coisa nisso. para. Não sei o que ela fez, não sei o que fizeram nela, mas enfim, até agora ela não deu o ar da graça. Me parece que hoje também não vai dar o ar da graça, ainda continua a eliminação, etc e tal. Vamos É, ver. ainda tem outra etapa. Agora, antes de terminar, queria só deixar uma pergunta assim, com esses tantos de programas culinários e diferentes aí, esses programas mais tradicionais, digamos assim, a lá Ana Maria Braga tem os dias contados, né? Ou vocês acham que o público é diferente? Eu acho que o público é diferente. Eu acho que minha mãe gosta de cozinhar, cozinha, na verdade, aqui em casa e gosta de Ana Maria Braga, porque é num horário bacana que ela assiste, minha mãe é dona de casa. Então, assim, as donas de casa que estão em casa nesse horário e gostam daquele bate-papo dela com o Louro, que já é uma coisa tradicional, não, eu acho que ainda não. Pode ser que mais pra frente, mas ainda tem um público bacana, eu acho. É, eu concordo com o Denise. Eu acho que cada um tem seu público, até por questão de horário. A Globo, por exemplo, tem um público cativo, principalmente no turno da manhã. Agora, o que eu acho é que o programa em si vem se tornando cada vez menos de culinária. Ana Maria Braga começou com essa proposta e hoje o programa dela é muito mais de outros temas. Só tem uma receita, né? É, Exatamente. exatamente. E ela quase não bota a mão na massa mais, né? Antes era ela 100%. Eu, assim, discordo. Eu acho que tende a acabar. Tende a acabar. Eu acho que Maria Braga tá dando uma sorte, gente. A gente está saindo agora um pouco do aprofundando, mas só para responder a pergunta de Camila. Ela tá dando uma sorte porque o H1, o Bom Dia Brasil, vem muito bem, obrigada. Então é a hora que está todo mundo ligando, né? As donas de casa estão fechando coisa de marido, fechando sei lá o que de lanche de filho. Então ela tem dado sorte porque ela está grudada, né? Chico Pinheiro leva muito bem, enfim. Agora eu concordo com Carole, ela já deixou de botar a mão na massa há muito tempo e não, eu não entendo como Maria Braga ainda está no ar. Tem o Por Minuto na Band, tem alguns outros, o próprio Edu Guedes, né? Eu não acredito no funcionamento deles, não, Camila, por muito tempo. Muita gente já tem canal fechado, né? É, eu não sei. Eu Então, acho não que acredito. a Vamos curto ver. prazo não, mas a longo prazo eu acho que vai ser difícil Eu que ela acho que tenha. Ana Maria Braga tem que, assim, dar ou criar um filão para o programa dela, porque ele está meio sem identidade. Começou como culinário, agora já não é mais. E assim, se for apenas de debates e entrevistas, a gente já tem um encontro com Fátima depois do bem-estar, né? Então, eu acho Exatamente. que ela precisa criar aí uma nova identidade para o programa dela. É, procurar um formato, né, que ela se encaixe de fato, Exatamente. porque não é mais culinária, não é de entrevista, é de quê, finalmente? É de reportagem, que é o que tem hoje em dia? Não sei, tem Exatamente. Exatamente. que se encontrar aí. E eu quero falar uma coisa, gente, de um programa que eu acho que a gente não comentou e que eu vi esse sábado passado, que é o Cozinha Sob Pressão no SBT. Vocês já assistiram? Não. Eu já Não. ouvi falar, mas não, nunca assisti. É, de culinária. Ele é um formato, se não me engano, americano também, importado o formato. E é um chefe que ficam com duas equipes, uma de feminina e uma masculina, e eles ficam fazendo. E é aquele chefe que grita, aquele chefe que esperneia e que xinga na cozinha. Não, assistam também para depois a gente comentar aí. Eu não Ah, gosto muito vou desse tipo comentar. de formato, não, porque eu fico com pena dos participantes. No dia que eu assisti, uma chorou e ele esculhambou, enfim. Mas é um formato diferente que tem no SBT e que eu nem sabia muito, assim, que existia. Ah, que Denise, bacana, vou ver. Vou ver. ele tenta imitar o Hell's Kitchen, alguma coisa assim ou não? Isso, exatamente, exatamente. Tenta É. imitar o Hell's Kitchen. Só que, Ah, é com um chefe diga. brasileiro. Isso, exatamente, com o chefe brasileiro, e é ele que julga também. Eu não lembro o Hell's Kitchen como é exatamente, mas ele as pessoas, os participantes fazem os pratos como se fosse um restaurante, ficam várias mesas e eles atendem, cada um atende um lado do salão. E aí isso define a equipe que ganhou. Ah, então Aí tem Hell's depois. Kitchen mesmo. Oi? Pode. É bem similar ao formato do Hell's Kitchen. Isso, exatamente. Aí depois, cada equipe faz um prato para ele, e ele prova e ele mesmo julga qual prato tá melhor, e ele, enfim. É quase um house kitchen, eu acho E ele também. não Não sei poupa se. insultos. Não, menina. É assim, ele xinga. Que inferno! Como é que o prato demora não sei quanto tempo pra sair? O prato tá gelado, o cliente devolve. É meio caótico, mas é legal, assim, é meio tenso. Ah, vou É, ver, não eu sabia fico com não. pena. Vou ver. Assista, Adri, é bem Eu fico legal. constrangida também por eles, mas eu acho que tem quem goste desse drama, né, dessa intensidade toda. É isso, Olha, porque também. se vocês reclamam do drama, o MasterChef, o original, que começa agora dia 30, os jurados são muito piores, são muito mais grosseiros que os jurados que a gente É tem isso. visto por aí, viu? É isso, mas exatamente, esse do SBT é porque o que eles justificam é que cozinha é isso, cozinha de restaurante, a cozinha industrial é esse caos mesmo, esse, né, é uma coisa meio um pandemônio. E eles querem fazer com que os cozinheiros estejam prontos para isso, para essa pressão. Mas eu fico meio aflita, assim, eu não gosto muito de ver, não, isso. Gente, cotidianas da Drix, sim, eu mesma. A gente fala de bitem, a gente não, eu só falo, tá? Ninguém fala. É, A né? gente fala de bitem, a gente fala das séries mais cotadas e vistas entre mulheres de 18 a 48, no, a 49 anos, perdão, na TV americana. Muito interessante o ranking, viu? O embate de séries é muito legal. O que que a Fox vai brigar com a ABC, enfim. CSI, gente, bom, vocês ouçam, mas todo mundo já deve estar por dentro. Supergirl vazou, né? E vem aí mais a telona do Divergente. Escutem, porque tá bem legal. Cotidianas da Drix. E para começar, para mim, uma notícia péssima, tá? A mãe das séries, né? Como CSI Miami, CSI New York, a franquia só terá um produto derivado da próxima temporada, que é CSI Cyber, estrelada por Patrícia Arquette. Pois é, CSI parece que vai terminar mesmo. Uma pena, gente. Eu tô aqui, coração na mão. Bom, a série, a CSI Cyber, sem data ainda para o Brasil, investiga crimes cibernéticos, tá? E já foi renovada para a segunda temporada, já estreou nos Estados Unidos. Bom, sinceramente, gastar a Patrícia Arquette aí, para mim, foi péssimo. Tem aquele menininho loiro, que eu obviamente não sei o nome, de Dawson's Creek, é o principal. E a série é muito ruim. Patrícia Arquette está sendo hiper desperdiçada. É uma série envolvendo crimes que são achados através da internet. O roteiro é super inteligente, vale muito a pena, mas assim, as atuações estão péssimas, excluindo, claro, Patrícia Arquette. Mas para mim é uma pena absurda acabar com CSI, né? Que foi The Mother para as outras séries. Uma pena. Bom, gente, Supergirl vazou na internet, né? Uma pena. Sexta-feira passada, pelo menos 4 meses antes da estreia, na rede norte-americana CBS, na Fall Season, entre setembro e novembro, desculpa. Apenas das 3 primeiras horas, mais de 120 mil pessoas viram o piloto. A série sobre a prima do super-homem está repercutindo bem entre o público por trazer um humor sutil, característico de Flash, etc. E por mostrar as agonias de um herói, como a gente já viu, Smallville. O mais bacana é que ela já assume o lado dela Supergirl no primeiro episódio. Então a gente não precisa esperar tanto como foi em Smallville. A protagonista da série é Melissa Benoist, ex-estrela de Glee, encerrada em março. Ela dá vida a Kara, uma mulher de 24 anos que trabalha como secretária da empresária de comunicações Cate Grant, a ótima e sempre ótima Calista Flockhart, da memorável Elle McBeal. Não sei se vocês lembram. As relações entre as duas é bastante conturbada e tudo, vamos ver como é que vai ficar, tá? Mas de cara eu não curti muito. Partindo para a telona, o estúdio Lionsgate anunciou que começaram as gravações do filme a série Divergente, Convergente Parte 1, terceiro filme da saga da protagonista atriz. Eu realmente não entendo nada, eu já falo para vocês. Já me perdi entre Divergente e Convergente, eu já não sei o que é o que é. O longa adapta a primeira metade do livro Convergente, de Veronica Roth. E tem previsão de lançamento para março de 2016, tá? No elenco estão confirmados os nomes de Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, Naomi Watts, entre outros. Entre os novatos na franquia estão o premiado ator Jeff Daniels, que participará de Convergente Parte 1 e Parte 2, além de Nadia Hilker e Bill Skarsgård. Após as chocantes revoluções de Insurgente, em a série Divergente, Convergente Parte 1, olha que coisa complicada. Tris deve escapar com 4 e ir além do muro que circunda Chicago para finalmente descobrir a verdade que está por trás dela. A série Divergente, Convergente Parte 1 chega aos cinemas em março de 2016. Já a segunda parte está prevista para março de 2017. Vamos voltar às séries. Olha que engraçado, as séries mais cotadas e vistas entre mulheres, isso lá na TV americana, tá? De 18 a 49 anos. Vamos por ordem. Primeiro, Empire. Segundo, The Big Bang Theory. Terceiro, Modern Family. Quatro, How to Get Away with Murder, Shonda Rhimes na área. Quinto, Scandal, Shonda Rhimes na área. Sexto, NCIS. Sétimo, The Blacklist. Oitavo, Grey's Anatomy, Shonda Rhimes. Nono, The Odd Couple. E 10, Scorpion. The Odd Couple e Scorpion ainda não estrearam no Brasil. Vamos esperar, tá? Bitten, o canal Space Canadá anunciou a encomenda da terceira temporada de Bitten. O número de episódios não foi divulgado. Estrelada por Laura Van der Voort, vocês lembram? Ela que era Supergirl em Smallville. A série acompanha a vida de Helena Michaels, uma fotógrafa que, quando mais jovem, foi mordida por um lobisomem. A partir daí, ela passa a se transformar em mulher lobo. Bom, a série chegou pelo Sci-Fi, mas também está disponível no Netflix, ok? A previsão de estreia para os novos episódios é para 2016. E rola uma curiosidade agora, né? Um dos enfrentamentos mais curiosos da próxima Fall Season vai rolar nas segundas, em que Gotham vai dar de frente com a concorrência de Supergirl a partir de novembro na CBS, gerando uma verdadeira batalha, né, entre propriedades da DC. Supergirl, que visa atingir o público jovem feminino, pode criar problemas também para a novata Crazy Ex-Girlfriend na CW. Né? Outro ótimo embate das segundas é no horário das 9 da noite, com Scorpion, que vem chegando por aí, enfrentando a estreante Minority Report. Os dois programas trazem semelhanças temáticas e podem dividir a preferência dos espectadores, óbvio, né? E todo mundo que é fã de tecnologia, assim como eu. A CW continua com uma forte programação, principalmente de terça a quinta, com The Flash, Arrow e The Vampire. Perdão, hoje está ruim, The Vampire Diaries, abrindo as noites e representando grande concorrência para as demais emissoras. Infelizmente, não, os vampirinhos não conseguiram me pegar pelo pescoço, viu? Temos menos comédias aí na grade dessa Fall Season. É a única emissora que aposta para valer no formato é a ABC. O canal manteve intacto o seu bloco de sucesso nas quartas e programou a novata The Muppets para a noite de terça. Eu já falei para você que vai entrar, hein? Para os amantes, Cack Pig volta. A Fox vai tentar entrar na disputa com a ABC pela audiência de comédia nas terças com as estreantes The Grinder e The Grandfather. Porém, o canal deve ter mais sucesso com Scream Queens na faixa das 9, que vai bater de frente com iZombie da CW, pelo mesmo público-alvo. As novatas Quântico e Limites também deve fazer uma boa briga no fim das noites de terça. Já nas quartas, Empire, da Fox, deve retornar com muita força e levar toda a audiência, tá? Nas quintas, porém, Fox deve se contentar com os números modestos, mas porém sempre ali de Bones e Sleep Hollow, né? Vamos ver o que que vai dar disso tudo aí, tá? Bom, gente, por hoje é só. Acho que falei demais até. E grande beijo, cheiro, ótima semana. Agora a dobradinha infalível, mix da TV, Denise. A dupla dinâmica em ação. Vamos começar mais um mix da TV, que eu fico ansiosa, tava com saudade. Toda semana eu fico com saudade no mix da TV e aí a gente volta com mais coisa bacana. Eu quero começar falando de um jornal que eu assisto e amo, amo, eu simplesmente amo esse jornal, que é o Café com o Jornal da Band. A Band já tem, né, uma história aí de jornalismo, que é uma referência, as pessoas gostam muito do jornalismo que a Band faz. E o Café com Jornal já é um jornal que tem uma audiência bacana, mas eles vão fazer umas mudanças aí para firmar mais ainda a audiência. Vai mudar o editor-chefe, vai ser Cláudio Cordeiro agora, que ele já trabalhou no Jornal da Record, já trabalhou na TV Cultura, e ele vai ser agora o editor-chefe. E vai ficar mesmo Luiz Megalli e Laura Ferreira apresentando, que a Aline Midler, que era a que apresentava, que eu gostava bastante também, ela foi para o Jornal da Band. E aí vai ficar com o Café com o Jornal essa dupla aí, que eu adoro. Eu já gosto de Laura Ferreira, ela já é da Band News também, né? Ela já apresenta, e aí é bacana. É tudo para melhorar a audiência, mas eu acho que não vai fazer muita diferença, não, porque o time continua bem legal. Os dois são legais mesmo. Exatamente. E falar de um programa de agora, vamos para maiores de 18 anos, tá? Então, por favor, quem não tiver, saia da sala aí ou abaixe só um pouquinho. Eu vou falar de um programa no Canal Brasil que fala sobre os mistérios, segredos e os personagens mais excêntricos da noite paulistana, que é apresentado pelo vocalista do Ira, Nazi. É vocalista de novo, né? Gente, Você não sabia? imperdível. Você já Não, tinha assistido? imperdível. E Não, imperdível. Ela travou no imperdível. Eu travei porque eu amo Nazi, gente. Ele fazendo um programa nada Pois é. puritano. Nada, absolutamente nada puritano. Ele tem convidados e ele que acompanham as aventuras dele por lugares ainda mais inusitados, né? Da maior metrópole da América Latina. E se você gosta da parte não puritana, eles Eu vão adoro. ter uma parceria com a revista Sexy, meu Olha! amor, que vai ser responsável pelos stripteases que acontecem no encerramento do programa. Então, assim, Tem são as strip? musas da Sexy. Tem strip no final do programa, encerra com Ai, não strip. precisava tanto, né, gente? Também É, eu também precisava acho, tanto. apelou, né? Mas É, enfim. apelou. Mas, enfim, mas assim, o contexto do programa deve ser massa. É massa, ó. Vai ter uma noite que ele vai receber o jornalista Gonçalo Júnior, que é autor do livro Bandido da Luz Vermelha, sobre o lendário Bandido da Luz Da Vermelha. Luz Vermelha. E isso, aí ele vai conhecer Ótimo locais livro. por onde. Por É, bem sinal, ótimo bacana. livro, gente. Papé, continua D. E ele vai conhecer lugares por onde o assassino passou. E aí, na sequência, ele vai fazer uma visita no metrô de São Paulo para ver o que acontece durante a madrugada. Em outro episódio, ele vai receber o chefe Guga Rocha, que é autor do livro Receitas para Pegar Mulher. Vai testar a eficiência dos pratos, claro, né? Ver se realmente vai pegar mulher. Mas enfim, é um programa bem diferente, bem bacana, que estreia quinta-feira, dia 4 do 6, o melhor dia do ano, à meia-noite. Então assistam, viu, gente? A minha piada, porque eu acho ridículo quando um programa que vocês estão escutando, tá? Eu vou falar, não me corta, Camila, porque eu vou querer isso no coisa. Eu vou falar, porque às vezes a gente fala assim, ah, gente, piada interna, acho tão ridículo isso, entendeu? Então, o que ela quis dizer, gente, com o melhor dia do ano para se começar um programa, é porque é aniversário de Denise Gomes, dia 4 de junho. Então, por favor, né, mandem seus parabéns pelas nossas redes, a gente agradece, né? Mas isso não era para ser piada interna, porque era para o Brasil inteiro já saber dessa informação, minha filha. Porque é um dia importante, é marcante para o Brasil. Então, não me venha com essa. Ai, ai. Vamos continuar aí. Outro programa que vai estrear no Canal Brasil também é o do cartunista transgênero. Vai estrear, se não me engano, na segunda temporada. É Laerte. Vocês já ouviram Amo. falar nele? Ele é bem Muito legal. bacana, né? Amo, E ele é travei no mestre. amo. Travou no ano, não foi, Dri? Ele é Foi. mestre no em criar personagens incorretos e de humor ácido, né? Ele é o cara para isso, ele é um estagista e tal. E ele vai chegar ao Canal Brasil para investigar temas contemporâneos a partir de diversos convidados, entre atores, músicos, companheiros de profissão e etc. O programa vai trazer conversas informais, momentos delirantes e situações emotivas. Laerte e seus convidados conversam sobre os mais distintos temas. Estarão em debate tópicos como performance e improviso, que baliza a conversa com Marisa Orth, aparelho e escritor, questão do bate-papo com Chico Sá, drama e tragédia, assunto discutido com Zé Celso, Martínez Correia, e crianças, ponto discutido com a musicista Fernanda Takai. Enfim, vão ter vários temas legais aí. Assistam, estreia dia 2 do 6, na meia-noite também, tá? No Canal Brasil, não percam. Bacana. E eu queria falar só uma coisinha que a gente falou no mix anterior, que é do programa de Marcelo Tais. Vocês lembram que a gente falou no outro Sim, programa? sim. Que eles vão ter o um programa Promete. do GNT e tal, exatamente. E aí não tinha nome definido ainda. E agora já tem, é papo de segunda. Vai ser um programa segunda e vai ser papo de segunda programa. Bem É criativo. alguma coisa boa para ver na segunda-feira na TV, né? Estamos precisando. Pois É, a gente é, está né? precisando. Eu tô achando ótimo. É, E exatamente. aí, Vai ser. gente, vai ficar dividido assim. Eu vou falar do Saia Justa e Denise vai falar do Papo de Segunda. Tá. Saia Justa é seu, né? Mas, não, Saia Justa é meu, A gente. pessoa toma Para. posse das coisas, ela invade meu mix da TV, ela toma É. posse dos meus assuntos, enfim. É uma, né? Eu vou começar a fazer que nem ela. Eu posso falar, Drica? Deixa eu falar, Drica. A louca do Ai, ai. pão. É, tá. Fale. E aí, só pra falar uma coisa, gente, porque mix da TV sem falar de malhação não existe, tá? Eu vou Amém. logo avisar pra vocês. Confirmado que as filhas de Renato Aragão e Flávia Alessandro. E, quer dizer, a filha de Renato Aragão e a filha de Flávia Alessandro, tá, gente? Eles não São têm duas pessoas filhas. diferentes, é. É, pelo amor de Deus. Estão confirmados no elenco da nova temporada de Malhação, que eu também já falei no mix anterior. E aí, toma, sacana, tá vendo? Vocês falaram aí, tanto eu tô novo, nananã. Bom, vamos ver aí também se vão ser boas e se vão agradar a galera, né? Não pode ser só porque são filhos de gente famosa. A Tem filha que de Renato mostrar Aragão que. já fez algumas coisas, né? Fez uma novela das seis. Sim. Ela foi até legalzinha. É legalzinho. É. Agora, certamente, elas vão estrear sob pressão, né? Com É, certeza. exatamente. Porque toda Porque a também opinião tem o lado bom pública e o vai lado ficar ruim, né? Se for em cima. Exatamente. boa, ótimo. Se não for também, só porque é filha do Renato Aragão. É, sempre carrega o Exatamente. peso do sobrenome, né? Filho de ator é sempre assim, coitados. Eu tenho até pena, mas, enfim. É o ônus O da meu não, coisa. são ricos. Ai, que horror, gente. Adorei, adorei, Camila, adorei. Queria eu ser Fechei herdeira, com o meu você. sonho é ser herdeira, gente. Fechei com você, Camila, Não, fechei. vamos lá. Acabou o seu mix, Não, Denise? se você me permitir, eu ainda tenho coisa para falar. Tá bom, eu permito. Obrigada. Fala. Você está ansiosa? Você quer falar sozinha hoje? É Eu isso? que... Quer Não, ficar eu com... quero falar com você. Eu, por isso Ah, eu tô meu Deus, estou ansiosa, até mas comigo, fale. então vou demorar mais. Tá. E buscas para substituto de Jô, Globo testa projeto secreto com Marcelo Adnet, Olha, gente. querendo derrubar a Jô, hein? Quem diria? Oi, né? Não, gente, oi, né? Gente. Enfim, a Globo tá gravando em São Paulo pilotos para um programa teste de um novo talk show comandado por Marcelo Adnet. Claro, tá tudo em sigilo e tal. E vocês falaram aí de derrubar a Ju, eu não sei. Ele tem contrato com a emissora até o final de 2016, mas internamente avalia-se que é necessário ter uma alternativa, sabe? Para caso seja necessário mudar o apresentador dos finais de noite aí. Ele já tinha alguém preparado. Só que Marcela Diné, gente, né? Eu achei Peraí. nada a ver Vamos também. combinar? Vamos Nada combinar? a ver. Aí vai É. ser tipo para competir com o Danilo Gentili mesmo, Isso né? que eu ia falar, aquela onda de Danilo Gentili, de não sei, de não sei quem é, gente. Bota um jornalista bacana, uma pessoa que saiba conduzir entrevista bem, É. sabe? Tô aqui, Alguém. Globo. Podem me chamar. Né? Eu indicaria de cara Maria Beltrão. De cara. Eu Sim, essa adoro o profissional. Estúdio I. Não, eu só ia dizer realmente, eu também acho ela sensacional. Mas podem continuar. É, e tem conteúdo, né? Não vai ficar aquela entrevista na base da gracinha, da Da piada, do sacanagem, não. humor. Exato. Ah, é que não, hoje que Jô faz isso, mas ele faz de uma maneira muito natural, não é aquela coisa de ser comediante. Ele sabe conduzir uma entrevista séria, como ele, entendeu? Eu não gosto dessa substituição aí não, mas vamos ver, né? Acho que não vou Eu tirar também o não Jô tão gosto não. cedo assim, não, mas vamos ver. É, mas eu acho também, Mila, que a emissora deve estar um pouco insegura com a saúde dele, porque ele tem É, tido uns depois problemas de daqueles saúde. problemas, né? Verdade. E isso, exatamente. Eles Exatamente. já devem estar tentando, enfim. Tomara que não aconteça nada, porque eu gosto muito dele. Então, Jô, viva aí pelo menos até os 150. Porque eu não Também, sei nem por favor. quantos ele tem, né? Ele deve ter uns 70 já. 70 e pouco, é. Ele e Glória Maria, acho que ninguém sabe, né, gente? Vamos conversar? Glória Maria é a melhor de todas. Ela disse que chegou a admitir que ela tinha, sei lá, 60 e poucos anos. Aí a galera da internet que não perdoa, né, falou: "Ah, ela tem 60 e poucos anos, então ela tinha 12 quando ela apresentou a cobertura no Jornal Nacional em 1900 e tanto". Eu falei: "Oh, meu Deus do céu, o povo é triste". Coitada. Gente, Não, ela só é para finalizar Jurassic isso. Park. É, Ela ela é é. antiga, viu? Fala. Mas a bicha Fale, tá Dê. com tudo em cima, né? Ah, eu não suporto aquela Sim. mulher. Vamos, pula. Só pra terminar aí, o programa do Jô vai. né, até 2017, a partir de 2017, se o programa de Marcelo Gino for aprovado, ele vai ao ar a partir de 2017. Mas ele vai ter uma estreia mais discreta, né? Não vai ser essa coisa, já não vai entrar como substituto do Jô de cara, porque ninguém ia aceitar. E aí ele pode ser exibido em esquema de temporada, antes do Jornal da Globo, como acontece com o Na Moral atualmente, ou o que se aposta como mais provável, revezando com o próprio Jô, indo Nas ao ar, por férias, exemplo. né? E, não, indo ao ar, por exemplo, duas vezes por semana, no mesmo horário, mas tudo vai depender se a cúpula da emissora vai gostar dos pilotos aí. Enfim, sei. Esperar pra ver. Eu não estou Vamos esperando, não. ver. Não quero ver. Se quer ver, Eu não ótimo. quero ver isso. Eu quero continuar vendo o meu Josinho, que eu gostei. E Tá. a Globo também está trabalhando aí, gente, numa nova programação para os sábados de manhã. Adeus desenhos de vez, né? Provavelmente. Eles estão trabalhando no formato de um programa que provavelmente terá seis apresentadores. Ave E o que dizem é Maria. que os. Não, mas calma. O que dizem é que os nomes já estão confirmados. E são Ana Furtado, que eu não suporto. André Marques, adoro. Cissa Guimarães, adoro. Patrícia Poeta, legal. Thiago Leifert e Zeca Camargo, que também já deu. Então, Mas. tiraram Patrícia Poeta? É Se para ela tirar saiu da do geladeira, né? jornalismo. Se ela saiu do jornalismo para ir Nossa. para o entretenimento. Gente, mas ela sumiu, né? Não, e disse que É com igual esse a Cusana projeto. Jatobá. Disse que com esse projeto ela e o Thiago Leifert vão sair de vez do jornalismo, vão ficar só entretenimento. Mas a Meu Deus. promessa para Patrícia, quando ela saiu do Jornal Nacional, já era essa, né? Já era dar um programa de entretenimento para ela. Para quem achou seis apresentadores de muita coisa, calma. O formato, claro, que ainda não tem título divulgado, deve ter lá entre eles babado forte, mas a gente ainda não sabe. Vai ser ao vivo. Deve ter cerca de 3 horas de duração e dois apresentadores por semana, Ah, bom. se revezando e abordando temas como saúde, comportamento, beleza e gastronomia. Ah, bom, mas eu não sei se eu gosto disso, não, porque a gente pega apego com as pessoas, principalmente de programas de televisão. É bom variar um pouquinho, ainda mais seis juntos, tá? Gente, Eu eu gosto rio muito de Denise, gente. disso, não. A gente pega Apego. apego com as coisas. Aquela pessoa entra na minha casa Só todo dia, já você, conhece, sabe? As Passa duplinhas mijão. deve ser André Marques e Cissa, né? Que já foram testados juntos. Provavelmente. Mas André Exatamente. Furtado também já trabalhou com André, né? Então, não sei. Ana Furtado, Já Thiago trabalhou. Leifert, quem são os outros dois? Zeca Zeca Camargo e Poeta. Poeta. Joga o Zeca Camargo e a Poeta que estão na geladeira juntos. Não, não. Os dois têm muito característica jornalística, assim. Acho que tem que vai fazer um Ai, Thiago Leifert, eu amo ele, contrapeso adoro. aí. Amo o Thiago Leifert também. Agora, coitado, se ele ficar com o Ana Furtado, coitada, vai acabar com a vida dele, E ele tá deixar. estourado também, né? Vai ser The Voice Kids, mais um programa. Mas é porque ele é muito bom, É né? verdade. Ele é muito Ele é bom. bom. Descobriram ele na área do entretenimento e agora realmente não vão querer largar mais, porque ele é muito bom nisso. Eu Eu gosto dele, ele é muito acho, minha carismático. bola de cristal diz que vai ser o substituto de Luciano Huck um dia. Life. É. Acho difícil. Você acha difícil? Não Acho, sei. Pode difícil. ser, viu? Não sei. Vamos ver. Eu acho que assim, o formato do programa de Luciano Huck já passou do ponto, né? Já tá na hora de. É, Pelo amor piorou muito desde que começou. de Deus. É o quê? Piorou muito Piorou desde que muito. começou. Pois é, não, e já tá Piorou muito. repetitivo, né? Apesar de eu simplesmente ficar chorando horrores lá do sei lá, eu me acabo, todos os quadros eu choro compulsivamente. Mas querendo ou não, já tá repetitivo. Já tá, enfim. Já que. Não Chorar é ótimo, não. Chorar é é não? Acho. ótimo. Eu vou me cadastrar pra ter um lado sei lá aqui em casa. Eu quero ver se vocês não vão chorar. Fazer um drama tão grande. Eu quero ver se não vão chorar. É, eu acho que futuramente Luciano Huck vai pro lugar do Faustão e vai ter que ter alguém pro lugar dele mesmo. Ah, sei lá, e que mudança drástica essa aí. Nunca pensei nisso, não. Vou Ah, eu pensar. acho que o substituto do Faustão é o Huck. Eu também Né? acho. Também concordo. É o cara que tem mais moral ali depois do Faustão. Concordo. E vai trazer uma novidade, né? Para quem não tem TV fechado, que é muito difícil, né? Vai trazer uma É, gente, novidade, Faustão né? ninguém aguenta, né? Não, eu não aguento mais. Carol, aguenta? De jeito nenhum. Ah, que bom. Não tem Porque. condição. Agora, gente, o Huck é um substituto a par, porque ele também tem uma boa desenvoltura com o programa de público, né? Então, provavelmente é ele. Eu acho que vai ser ele. É. Falaram na Regina Casé, mas aí eu acho muita moral. Ela acabou de chegar lá. Eu Não, também a acho Regina muita Casé não acabou de moral. chegar, não, gente. A Regina Casé tá na Globo há décadas. É, mas eu, sei lá, o jeito dela não é pra tanto, Não, né? é. Eu Ela quer acho fazer também que o esquenta. público dela é diferente. Ela quer É, outra fazer coisa, esquenta e nada a ponto. ver, nada a ver. É, nada a ver. E agora eu quero falar rapidinho, a última coisa. Eu vou falar sobre o desenho, que é, porque para as mães aí de plantão, que sempre, eu pelo menos tenho muitas amigas mães que ouvem o nosso podcast, beijo. Vou falar sobre o Tem fãs desenho. agora. Só vocês podem ter fã, meu amor. Claro que não. Eu sou a gata da periferia. Ó, Regina Casé do podcast, vai. Deixa eu parar de rir. Deixa eu Vai, falar. vai, Dê. Vai, Ó, eu Dê. vou falar sobre o desenho que é a sensação entre as crianças. Vai chegar a TV aberta no Brasil. O Peppa Pig já é sucesso na TV paga e na Netflix. E vai chegar ao canal, a TV Cultura. As mamães agradecem. Papais e Aí mamães ela. agradecem, é. Pois é, vai lá de segunda a sexta-feira em dois turnos. Pela manhã, às 8 horas e às 10h15. E à tarde, às 2h30 e às 4h45. A TV Cultura comprou os direitos das duas temporadas, com 52 episódios, com cerca de 5 minutos cada um. Os episódios mais recentes ainda são exibidos no Discovery. E aqui vai voltar tudo, né? Vai recomeçar aí desde a primeira temporada. Mas mesmo assim, as mães agradecem. Vai todo mundo assistir, botar as crianças lá pra cozinhar, enfim. É porque isso aí, gente, as crianças ficam hipnotizadas com É, esse desenho. Eu isso é a nunca vi galinha uma coisa. pintadinha, incrível. Esse é a galinha pintadinha, as crianças ficam loucas. E eu quero só Legal. fazer uma correção. Correção que a gente falou no programa passado sobre a música de entrada de I Love Paraisópolis. Eu falei que era de Zélia Duncan, o Andrix falou que era de. Não é, gente, desculpa. É de um morador lá, de um pasteleiro lá de Paraisópolis. Que ele mesmo escreveu a música e botou lá, candidatou. E ele tem a voz igual a Zélia Duncan, por isso que eu confundi. Mas não, não é, não, viu? Desculpa aí. Volto a falar, Sandy, enquanto jurada, é ótima cantora. Eu amei a música dela e reconheci automaticamente a música. E fiquei com aquela música até dormir, até conseguir dormir. E aí eu falei assim: não, gente, eu reconheço a letra dessa música, peraí, mas eu nunca tinha ouvido Sandy cantar. Então, o meu agradecimento a Tati Bernardi, que cedeu a letra para Sandy. Ficou ótima a música, ela tá cantando bem à beça, mas como jurada ela continua uma droga. E era isso que eu queria compartilhar com você, Denise. Ah, não, ela canta bem a beça, né? Mas como jurada realmente não dá. E eu tô percebendo também, Drix, uma forçação de barra um pouco da Globo, sabe? Pra querer limpar a barra dela, pra querer fazer com que ela seja mais aceita, assim. Todo Agora, dia no Fernanda site Lima tem não tem uma paciência coisa. nenhuma com ela também, viu? Todo dia no site tem uma coisa falando sobre ela, que agora ela tá mais à vontade no cargo de jurada e que agora ela tá malvada e que tá todo mundo gostando. Não tá, gente. Não tá. Vamos ser sinceros. Não Não. tá à vontade no cargo de malvada. Ela nunca vai conseguir ser malvada. E ela não é boa como jurada. Paulo Ricardo Desculpa, mas Forever. é engraçado, assim, porque sempre dois falam, né? Aí a gente ouve ele falar, ouve aquele comentado abalizado, aquela coisa, né? Que sabe do que tá falando. E aí depois ouve o Sandy ou o Thiaguinho. O pobre do Thiaguinho, gente, eu amo o Thiaguinho, mas ele não consegue falar às vezes. Eu acho que ele trava, sei lá o que é que acontece com ele. Gente, seguinte, a gente largou uma pesquisa sobre o nosso podcast e aí houve uma reclamação que parece que a gente está lendo, mas não, às vezes, por exemplo, essa informação que eu vou passar para vocês agora não tem como eu memorizar, porque são números, então, assim, se acalmem, fiquem A pessoa todos lida com calmos que comunicação, tá, a gente? gente Não é matemática. entende, não é matemática, eu não usei nada de É, e matemática. a gente muito mais conversa e bate-papo do que de fato lê alguma coisa, né? Mas tem Ler coisas alguma que não tem coisa. como, né? Que é o que vai acontecer agora, porque são números, ok? Comigo, gente. Então não me odeiem. Bom, o frio aumentou e o número de TVs ligadas. Na semana passada, de 18 à meia-noite, de cada 100 aparelhos da Grande São Paulo 65 estavam ligados, de acordo com o Ibope. Foi o maior índice do ano. Com isso, Babilônia 27,5 teve seu melhor desempenho em 2 semanas. Gente, né? Vamos combinar. Os 10 mandamentos da Record e Carrossel no SBT, que minha mãe vê, ambas com 13,6, também foram bem. Olha só. Viva a Babilônia! Eu falei mal do gosto de minha tia, não, porque é o mesmo que o meu, viu? Viva o frio, né? Que por causa do frio as TVs Vou aumentaram, ficaram mais frio. ligadas, né? Vai lá, Denise, o que eu quero saber de verdade secreta está tudo com você. Pois é, todas as Ah, tá. informações foram divulgadas agora. Quero saber de Menina, foi, tudo. não foi? Veio tudo aí, o povo falou tudo agora. Se gosta de guardar segredo, não tem mais. Não é nada de secreto mais, de verdades secretas, é tudo escancarado. É. Mas enfim, Acabou já. modelos. Gente, eu vou ter que ler também, viu? Vocês me desculpem, porque de Muita verdades informação. secretas que ainda vai acontecer, eu não tenho como, né? Enfim, não sou mãe de santo. Não tenho como adivinhar. E modelos divididos entre o glamour, prostituição de luxo e as drogas. Oh, Deus que me livre. É no Pesado, submundo hein? da moda Vai ser que se pesado. desenrola a trama de Verdades Secretas. Próxima novela das 11 da Globo, que estreia dia 8 de junho. Junho vai bombar, viu? De programa, de novela, vai ser bem bacana. De Agora, ah, aniversário. claro. Aniversário, entendeu, gente? Depois, no próximo programa, eu passo a caixa postal para quem quiser me mandar presente. Ok, mas deixa eu continuar. Na novela de Valsi Carrasco, Reinaldo Gianecchini vai fazer um sobrevivente desse universo louco aí e vai viver Antony, o um modelo decadente sustentado por Fanny, que é Marieta Severo, que vai ser dona de uma agência que mantém o conhecido Book Rosa, um catálogo de garotas que fazem programa. Gente, vai ser muito legal essa Gente, novela, eu já tô até imaginando. ver Marieta Severo depois de 14 anos como Nenê fazendo um Ia personagem desse falar vai isso ser bom de agora. bom, né? Vai ser muito Ia bom. E falar outra, isso agora. Gianecchini também, que faz tempo que a gente não vê, né? É. Depois da doença dele, faz tempo. Ele já não tinha feito novela ainda. E eu, podem me julgar, mas eu adoro ele como ator. Eu acho que Não, ele ele se melhorou desenvolveu muito. aí. Melhorou Nossa, muito. ele se tornou um ator bem bacana. Mas se a gente tava falando de, quando a gente fala de Babilônia, assunto pesado, não sei o que, essa aí veio pra pesar mesmo o É, negócio, viu? tanto que já estão, eu via já questionando o Valsi Carrasco previamente se ele não tem medo de rejeição. E ele falou assim: ah, eu espero só que vejam a minha novela antes de qualquer coisa. Justamente por causa dessa coisa. É. Mas eu acho que pro horário, os temas mais pesados cabem mais, né? Mais do que numa novela É. das 21. Isso é Ou outro então, público, né? queridos, desliguem os seus aparelhos de TV, Ou vão então, ver séries, vão pro muda TV de a cabo, canal, é. coloquem as crianças para dormir e parem de ser reclamões, que chatos. E, gente, Vai. vocês têm, a gente dedica uma parte do nosso tempo aqui, grande, para falar de 1 milhão de programas, 1 milhão de opções, nanana, as pessoas ficarem reclamando de Babilônia apenas não dá, né? A gente dá várias outras opções para vocês assistirem aí, dá horário, dá tudo, vamos mudar de canal. Exatamente. Exatamente. Mas voltando à novela, depois do momento desabafo. Gianecchini falou um pouco, disse, gente, ele falou uma coisa que eu também não sabia. Ele falou assim, ó, na verdade, eu ouvi falar sobre prostituição, mas eu nunca vi nada próximo de mim. Nem sabia que existia um book azul, que é uma lista de modelos masculinos que se prostituem. Nem eu. É, o Book Já Rosa nem sabia, mas eu o azul não sabia. sabia, não. Eu sabia. Do azul e do rosa, sabia. Gente, eu Gente. não sou prostituta, calma. Mas vocês não lembram daquela série? Peraí, gente. Vocês não lembram daquela Não, série da gente, Jennifer? calma. Eu quero, da Jennifer Lee. Jennifer Lee, sei lá o quê, que eu não lembro agora o nome dela, que ela era uma massagista de uma Não. casa que não deu certo. Não lembro. Pois é, eu vou trazer semana que vem para vocês. É por isso que eu sabia do buquê azul e do rosa. Pode Ah, tá. continuar. Não, é isso. E aí, gente, a gente vai ter grandes nomes aí na novela, vai ter muita gente voltando. Que o conteúdo, acho que a Adriana Leão já até falou um pouco sobre o conteúdo da novela. Mas a gente vai ter que destacar aí o trabalho de Grazi, gente. Porque ela tá com tudo aí na emissora, né? Valsi Estão dando Carrasco várias chances para derramando ela aí. elogios para ela, dizendo que ela vai Pois. ser uma das melhores atrizes da Globo. Pois é, Exatamente. gente. Ela vai viver Angel, se eu não me engano. E vai ser muito bacana. Vai ser. Não, gente, ela não vai viver índio, calma. Larissa, desculpa. O nome do personagem de Grazi Massafera vai ser Larissa, que é outra beldade que se prostitui e vira usuária de crack. Meu Deus, eu tô Vai ser muito ansiosa para puxado. ver isso. Vai ser É. muito bom. Vai ser muito bom ver, nossa. Essa Angel é a protagonista, não? Que é uma tal de Camila, É, alguma Camila coisa. Queiroz. Camila Isso. Queiroz, que vai É. Que fazer. vai roubar o namorado da mãe, que é a Drica Moraes. Eu vou ser sempre aqui, eu tô assim, ansiosa, além de Marieta Severo, que é o que eu ia exatamente falar, Camila, que você disse, mas eu tô um pouco ansiosa para ver Alessandra Ambrosio na televisão. Sinceramente. Também. Vamos ver como é que Ela vai sair. é ela que é uma das tops mais requisitadas do mundo, né, gente? Ela vai Exatamente. emprestar um pouquinho de sua experiência aí para viver Samia, uma ex-modelo e amiga de Fanny. Fanny, eu acho que é, fala, né? Não sei se é Fanny ou Fanny. Mas enfim, ela é estreante de novelas e afirma que o submundo mostrado na trama é bem distante de sua realidade. Ela diz que nunca passou por uma situação constrangedora ou algo próximo do chamado book rosa. Sempre teve muito cuidado e sempre teve a mãe muito por perto, né? Que eu acho que é um cuidado que tem que ter Sim. realmente, viu, gente? Modelos, pequenas, aí mães, É. acompanhem, pelo amor de Deus. Essa Camila também é nova, né? É a que vai fazer a protagonista? É nova. Ela já É fez, eu nova. acho, uma novela na Globo, mas não foi papel de destaque, não. Não E sei aí. por ela, mas assim, o Rodrigo Lombardi, dependendo do par que ele faz, ele tem uma química tremenda, né? É, exatamente. Pode É, preparar para vamos cenas ver. quentíssimas aí. É, Vamos ver. ele tem a pegada, né, com as meninas. Tem, tem. Mas enfim, é isso. Eu tô ansiosa para ver. É, e eu quero destacar mais uma vez, Grazi, porque eu acho que não tem nada mais bonito do que a gente ver um ator se desenvolvendo, assim, aos nossos olhos, ver um ator crescendo na profissão e se tornando ator de verdade, um ator visceral. Porque ela vai precisar ser visceral para viver uma usuária de crack, ela vai precisar. E É. tomara que dê tudo certo aí, porque é muito bom ver, é muito gostoso acompanhar isso aí de um ator. Ela vai sair com passe valorizadíssimo, que pelo visto já tá com o Valsi Carrasco, Já tá, ou né? ela vai sair esculachada, porque esse papel aí não tem meio termo. Ou vai ser muito bom, ou vai ser muito ruim. É, Não sei. eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai Ela ser vem muito se bom também. desenvolvendo Pelo que o muito bem. Valsi tá falando aí, parece que ela tá É. dando Pois show. é. E eu acho que deve ter tido teste, né? Ele não ia botar um personagem dessa É, proporção na mão não. de uma pessoa que ele não confiasse muito. Eu acho que tem tudo para ser bem bacana. É E isso. eu continuo esperando Marieta Severo num papel amoral dela, sinceramente. Tô louca É. para ver, porque eu sou uma apaixonada por Marieta Severo. E eu quero ver esse contraste da memória que eu tenho de Dona Nenê com essa amoral, né? Porque chamar uma pessoa de amoral é uma coisa muito pesada, né, gente? É. É, eu acho que nem Beatriz de Babilônia é amoral. Então, vamos ver o Você é que que vai suspeita. rolar. É, sou suspeita para falar. É. Então Vamos lá. vamos ouvir a Adriana Leão por dentro com a Loura. Vai trazer umas novidades aí do Viva, que está comemorando 5 anos. Vai falar um pouquinho das novelas mais pedidas pelos telespectadores por lá. E também a volta de Fera Ferida, um clássico aí que vai voltar no Viva. Vamos ouvir. Olá, meus amores! Vamos agora com mais um Por Dentro com a Loura. E temos muitas novidades essa semana, viu? Globo, gente, Sagrada Família. A trama das 21 horas vai substituir a regra do jogo, que vai substituir Babilônia. É escrita por Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari. Já tá com o nome definido, né? A novela que tinha o nome provisório A Mais Forte ainda não tem sinopse definida e está em fase de preparação de elenco. Mas alguns nomes já foram confirmados para a trama. Vladimir Brista, Cláudia Abreu, que eu amo, sou apaixonada por ela. Otávio Augusto, Luísa Raiz, que vive a Laís de Babilônia. Regiane Alves, que está voltando agora, depois de ter tido seu primeiro filho. Camila Morgado, também já tem um tempinho aí sem fazer, sem estar tá na telinha. Vera Ortz e Grazi Massafera. Nossa, a Grazi, ela vai estar em Verdades Secretas, que nem estreou ainda e já está confirmada para outra trama. Quem diria, né? A Grazi veio chegando de fininho com seu jeitinho e conquistou o seu espaço. Parabéns, Grazi. Arrase. É, Maria Adelaide Amaral tá fora das novelas desde que escreveu Sangue Bom. A novela é que foi a novela das sete e foi ao ar em 2013. Ela é autora também de tramas de sucesso, viu? Como Deus Nos Acuda, Meu Bem, Meu Mal, Queridos Amigos, A Casa das Sete Mulheres, que foi muito boa, e vários outros. Mas essa será sua primeira trama do horário nobre, viu? Vamos aguardar, porque Sangue Bom foi uma novela maravilhosa, então a gente já pode esperar coisa boa de Sagrada Família. Agora a gente vai falar do Canal Viva, isso mesmo. O Canal Viva tá há 5 anos no ar, né? E mexeu com o saudosismo dos fãs de telenovelas. E para comemorar esta data, ela vai reprisar a novela Fera Ferida, gente. Um grande sucesso dos anos 90. O canal sempre passa, né, as novelas antigas, aquelas que fizeram muito sucesso na Globo. Neste momento tá passando O Dono do Mundo, que tá bem legal, viu? Muita gente gosta de rever essas novelas antigas, né, que marcaram época e dá muita audiência, né? Aí quando o público pega, se depara com Babilônia, diz assim: não se faz mais novela como antigamente, né, gente? Realmente. Bom, o canal tá no ar há 5 anos, né? E já re exibiu 21 novelas e 27 minisséries. Aí a maior audiência foi a trama espírita A Viagem, que sempre que passa é o maior sucesso, né? De 94. Mas são, na verdade, as produções dos anos 80 que sustentam sua audiência. Vale Tudo, de 88, foi o primeiro grande sucesso. E levou o canal à liderança no Ibope da TV por assinatura, viu? Vale Tudo com Glória Pires, bem novinha. Aí a gente vê a Glória hoje em Babilônia e diz: a mulher continua bonita, viu? Nunca vi negócio desse, não. E quando acabar O Dono do Mundo, a substituta, como eu já falei, será Fera Ferida, que estreia em junho à meia-noite. Aí tanto Despedida de Solteiro quanto Fera Ferida já haviam sido opções em enquetes anteriormente promovida pelo canal, pelo site do canal. E Fera Ferida substitui O Dono do Mundo e Despedida de Solteiro vai estar no lugar de Tropa Caliente. Aí Fera Ferida foi ao ar originalmente entre novembro de 93 e julho de 94, com uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo, em 97, 98. Escrita por Agnaldo Silva, com a parceria de Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. E a direção foi de Denis Carvalho e Marcos Paulo. Ó, saudades eternas de Marcos Paulo, viu? Fera Ferida foi a primeira novela também, gente, de Murilo Benício, Camila Pitanga e Carolina Dieckmann. Que fofo! Eles, então, até então, jovens atores desconhecidos na época, né? Todo mundo bem novinho, dá gosto de ver. Eu acho massa. A novela será exibida à meia-noite, como eu já falei, com a reprise no dia seguinte, às 13h30. Então, meus amores, continuem ligados no Viva, porque as melhores novelas estão por lá, viu? E falando em novelas antigas, a gente confere agora as 10 novelas mais pedidas pelos telespectadores. É Livre para Voar, entre 84 e 85. O autor era Walter Negrão. Aí no elenco tinha Tony Ramos, Carla Camurati, Laura Cardoso, Dora Pellegrino e Elias Gleiser, que infelizmente faleceu esse mês, né? A Gata Comeu, de 85, a autora Ivani Ribeiro. O elenco tinha Cristiane Torloni, Nuno Leal Maia, Bia Sede e Mauro Mendonça. Tieta, 89,90. Os autores Agnaldo Silva, Ana Maria Moretti e Ricardo Linhares. Aí no elenco tinha Beth Faria, né? A Eterna Tieta, que até hoje ela é lembrada assim. Cássio Gabus Mendes, Joana Fon, Reginaldo Faria e José Maia. Selva de Pedra, de 86, Eu Estava Nascendo. Jeanette Claire, autora. No elenco tinha Fernanda Torres, Tony Ramos, Cristiane Torloni, Miguel Falabella e Valmor Chagas. Pai Herói, de 79. Jeanette Claire. Ai, me lembrei da Drix agora, que ela tá liderando aqui. Tony Ramos, o elenco. Tony Ramos, Elizabeth Savala, Paulo Autran, Glória Menezes, Carlos Zara e Rosa Maria Murtinho. Locomovidas, de 77. É o autor Cássio Gabo Mendes, viu? É o elenco de Araci Balabanian, Valmor Chagas, Lucélia Santos, Eva Todo e Denis Carvalho. Amor com Amor se Paga, de 84. A autora Ivani Ribeiro, olha ela aqui de novo. É o elenco Ari Fontoura, Edson Celulari, Berta Loran, Bia Nunes e Oberdan Júnior. Celebridade, gente, 2003, 2004, eu amei essa novela. Eu quero ver de novo essa novela, amei. O autor Gilberto Braga, aí o elenco Malu Mader, Marcos Palmeira, Cláudio Abreu, que eu já disse que amo, Fábio Assunção, Débora Seco, Márcio Garcia, amo também, perfeito, é meu preferido. E Juliana Paz, só os feras. Final Feliz, 82 e 83, é autor Ivani Ribeiro, é o elenco José Wilker, Eternas Saudades também, ele já nos deixou, uma pena, né? É, perdemos um excelente artista. Natália do Vale, Lília Lemertz, a mãe da Júlia Lemertz, que também já nos deixou, né? Valmor Chagas e Lídia Bronde. E hipertensão, gente, 86, 87, autora Ivani Ribeiro, o elenco Maria Zilda, Cláudio Cavalcante, Paulo Gracindo, Ari Fontoura e Cláudio Corrêa. Bom, essas são as novelas preferidas, mais pedidas pelo público, pelo telespectador do canal Viva. Vamos aguardar aí qual será a próxima agora. Então, gente, a gente fica por aqui com mais um Por Dentro com a Loura. Espero que vocês tenham gostado. Continue aqui acompanhando a gente. E eu, como sempre, aguardo vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Acontece o seguinte, olha, Cláudia Abreu de volta às 21, com Camila Morgado, gente, por favor, eu tô apaixonada, sabe o que é apaixonada? Camila Morgado é aquela pessoa que era a única que eu não queria que saísse do Saia Justa, apesar de adorar o quarteto, era a única que eu não queria que saísse, porque ela é tudo de bom, ela é inteligente pra caramba, na minha opinião, e ótima atriz, né, vide aquela última minissérie que ela fez, que eu agora não vou lembrar o nome, tá, obviamente. Porque vocês sabem que eu tenho amnésia. E Cláudia Abreu, gente, né? Eu sou apaixonada, à volta. E uma outra coisa, um recado para Adriana Leão. Ela lembrou de mim, porque eu falei de Jeanette Claire. É sim, Leão, eu sou uma apaixonada por Jeanette Claire. Acho que foi das melhores, depois não, antes de Silvia Abreu, para mim é das melhores escritoras que já apareceram pelo Brasil. É, mas... E também, ressaltar aí, Grazi mais uma vez, né? Tá com tudo aí na emissora. Além dessa das 11, ela já tá reservada pra próxima das 9. A mulher pra tá próxima das 9. Tá demais, gente. A mulher não para. E Maria Adelaide Amaral, né? A mulher é boa pra caramba. Então... Isso, exatamente. Tanto que vai ser alçada aí pro horário das 21, que é o mais concorrido. A gente, nós todas aqui, eu, Camila, Denise, Adriana Leão, Carole Lago, estamos sentindo falta das suas opiniões. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa sem saber se vocês estão gostando realmente. Tá rolando enquete aí, né? Ou não. É, tá rolando enquete. É rapidinha, vamos participar. A gente acabou de sortear um vinho incrível no Twitter. Então, vai lá, as nossas redes sociais todas, feminino e além. No YouTube, feminino na telinha. Então, assim, bora, gente. Falem pra gente, mandem e-mail, o que vocês estão achando, comentem, mandem mensagem via fanpage, que fica mais rápido. O que vocês querem ouvir mais, o que a gente tá falando demais também. Enfim, a gente quer a sua opinião, porque assim... Ah, não reclama que a gente fala demais, não, que a gente fala demais mesmo. A gente fala demais. A gente tá falando demais. Qual é o assunto, pô, que eles querem que a gente fale demais? Bom, os feedbacks da pesquisa até agora, a gente está bem na fita, vai. Não, com certeza, a gente está bem na fita. Obrigado a quem já respondeu, está tudo muito bacana. Rapidinho. Mas, por favor, gente, nos deem feedback, porque a gente precisa de vocês para que isso continue muito bem, graças a Deus. Em breve, promoção no nosso Instagram. Deixa eu fazer minha propaganda aqui, que vai ser do meu livro, Segredos Confessáveis. Então, daqui a pouco a gente vai lançar também. Ótimo, ótimo. Sim. Ótimo livro, nossa, viu? Ainda falta eu fazer uma resenha para colocar lá no Drixis Imon. Por favor, Drixis Imon, vou fazer propaganda também. facebook.com/DrixisImonOficial e Drixis Imon no Twitter, tá, gente? Drixis Imon também no Instagram. E eu vou fazer a resenha do livro de Camila Boto, que tá Segredos Confessáveis, que tá muito legal. Vale a pena, tá? Qualquer coisa, minha propaganda... entre lá. E minha propaganda aqui é meu aniversário, dia 4 do 6. Me mandem parabéns. Se vocês não querem mandar opiniões, mandem parabéns para Denise Gomes. Estou no aguardo. Beijos. Beijos. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.